O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu sou Cláudia Pacheco, psicanalista, Sociedade de Psicanálise Integral, também conhecida como Sociedade Internacional de Trilogia Analítica, porque faz a integração dos campos da metafísica, da filosofia e da ciência. E nós estamos aqui todas as semanas com vocês, ouvindo o presidente da nossa sociedade e seu fundador, o psicanalista Norberto Kepp, autor de inúmeras obras sobre a psicossociopatologia, o estudo das causas e a terapêutica das enfermidades psíquicas, orgânicas e sociais. Os nossos programas de televisão podem ser perfeitamente acessados pelos senhores, não só em São Paulo, mas em diversas cidades do Brasil. Portanto, poderão acessar o nosso site www.trilogiaanalítica.org para saberem dessa relação de programação. E da mesma forma, da lista, né, de todos os nossos livros que são de leitura terapêutica, bem como as nossas atividades, as nossas palestras que são abertas ao público. Não se esqueçam, o telefone da CITE, código 11-30-32-36-16. Olá, Dr. Kepp. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a etiologia, quer dizer, a causa da neurose, né? Como os senhores sabem, neurose é uma atitude, um processo pelo qual o ser humano se tornou muito nervoso. A gente fala estressado, né? O ser humano, ele não consegue mais ter uma vida tranquila, uma vida assim, que sempre se imaginou que seria ideal, uma vida bem adaptada à realidade. Então, muitos acham que esse tipo de vida que o ser humano tem é um tipo de vida totalmente inadequada para ele. Então, que ele seria vítima de uma sociedade terrível e, por isso, ele ficaria sem adaptação, assim, revoltado, sem conformação com uma sociedade muito fora da normalidade. Eu até fiz uma definição do que seria neurose, né? Eu falei que a atitude de neurose é geralmente uma atitude de negação, omissão e de deturpação da realidade. Então, o que seria uma atitude ruim que a pessoa tomaria e que a tornaria tão doente? Inicialmente, uma negação da realidade. O indivíduo está dentro de uma realidade, seja ela sã, seja doentia, seja uma sociedade mais normal ou mais anormal, a realidade é que ele não se adapta, quer dizer, ele não consegue aceitar o normal e o anormal da sociedade. Então, ele entra em luta, né? A gente vê tantas pessoas que criam sociedades e pertencem a sociedades esquisitas, né, para lutar contra a estrutura social, como se todo problema viesse do social. Então, eu falei que o indivíduo fica doente porque nega a sociedade em que vive, não se adapta. Então, ele se omite. Ele vê a sociedade como é e torna uma atitude omissa. Ele não dá menor palpite, ele fica mais ou menos de lado, né? Ele tem a vidinha dele, como acontece com a maioria, e não tenta, vamos dizer, orientar melhor o seu semelhante, não tenta fazer alguma coisa para melhorar a situação. Então, ele fica omissivo, né? Ele fica de lado da vida social, da vida como deveria ser vivida. Ou então o indivíduo que deturpa, quer dizer, o indivíduo que vê uma realidade como é e deturpa. Ele vê que ele deveria fazer de um modo, por exemplo, aconselhar as pessoas a se adaptarem, então ele deturpa mais ainda. Ele aconselha as pessoas a se revoltar, a destruir a sociedade. Por exemplo, essa atitude de rebeldia, né, que muito assim na vida, na puberdade, as pessoas têm, é uma atitude de deturpar. Então, em vez de tentar se adaptar à vida familiar, aos pais, ou então à escola que estuda, ou então ao trabalho que começa a fazer, então ele começa a atacar. E com isso, a pessoa se torna cada vez mais doente. As pessoas se tornam doentes porque fogem, né, da verdadeira realidade. Deveria entrar na sociedade, seja boa, seja normal, e tentar melhorar o que for possível da sociedade. Essa seria a atitude normal do ser humano. Então, a gente pode dizer, de modo geral, que o ser humano se torna doente porque, em vez dele tentar viver a sociedade como é e melhorar como for possível, ele começa a atacar e começa a ter uma atitude artificial. Agora, existe evidentemente três níveis de doença, né? Existe uma doença que vem de uma atitude que eu chamo de teomania. E no passado, a psiquiatria chamava de megalomania. Aí vem de um autor alemão, psiquiatra Emil Kraepelin, que achava que todo ser humano que ficaria doente, que estava nos hospitais, porque ele dirigia um hospital na Alemanha, ele notou que as pessoas que estavam internadas eram pessoas muito fantasiosas, megalômanas, né? Que queriam ver tudo por um prisma assim muito alto e não conseguia aceitar a orientação, não conseguia aceitar nada. É um indivíduo, eu vou dar um exemplo, né? O indivíduo que pensa que ele é um Napoleão, ou então que ele pensa que é um Jesus Cristo, ou ele pensa que, no caso da mulher, né, Maria Antonieta, rainha lá da França, né? Então são pessoas que vivem numa conduta artificial, numa megalomania muito grande. Depois tem também as pessoas muito invejosas, que tem, vamos dizer, uma doença não tão grave assim, mas mediana. São as pessoas que estão sempre acusando os outros, são pessoas que estão projetando nos outros a causa de seus problemas. Então, se é infeliz, acha que os pais é que a tornaram infeliz. Se ela é descontente, acha que a sociedade é que a torna descontente. Então, são pessoas que colocam no exterior a causa de seus problemas. E existe uma neurose mais simples, né? Aí é muito identificada com a doença orgânica. Se a pessoa tem uma doença orgânica, uma doença no corpo, então é sinal que ela tem, vamos dizer, a megalomania, a teomania, que ela é invejosa e que ela tem muita raiva. Então, o que se nota muito frequentemente é a raiva. A pessoa que geralmente tem um sintoma ou que tem doenças orgânicas é uma pessoa que tem muita raiva e com isso ataca o organismo, né? Porque uma pessoa que tem uma emoção assim de muita fúria descontrolada é uma pessoa que acaba ficando doente do físico. Então, notem que eu mostro que a doença do ser humano, quer dizer, a neurose ou a psicose, que é mais grave ainda, que é uma doença mental, esquizofrenia, que é uma doença epilepsia ou psicose maníaco depressiva, né? Como falam atualmente, é bipolar. São doenças que o ser humano não consegue, então, aceitar a sociedade e não ter consciência da realidade. São pessoas que querem viver numa outra vida. Agora, o que que acontece, né? Quais são os sinais que indicam que a pessoa é fora do mundo? Se os senhores notarem, vão ver que existem pessoas assim que tomam uma atitude regressiva, que parecem crianças, né? Quando falam, que têm gostos de criança, são pessoas que se tornam muito infantis. Então nota que as pessoas muito infantis, de repente, se enchem de fúria e atacam os outros. Então passa de um extremo, que é a infantilidade, para outro extremo, que é a fúria do indivíduo corrupto, adulto. Tem também uma atitude de recalque, né? O indivíduo tem algo que ele não gosta de ver. Por exemplo, ele é golpista. Ele é um indivíduo sem caridade. É um indivíduo que não ajuda ninguém. Um indivíduo que explora os outros. Então, o que que ele faz? Como aquilo é muito penoso para ele, ele recalca. Esquece que ele é assim. Então, se perguntar, olha, você sofre por causa do quê? Fala, não tenho nada, para mim está tudo bem. Mas ele recalcou aquele mau sentimento, aquele sentimento de culpa, e recalcando, continua no interior dele. Mas só que ele não tem ideia de que aquele sentimento ruim é que está prejudicando. Ou então uma atitude de conversão, o que que é? Conversão é o ato que o indivíduo tem de transformar, por exemplo, esses elementos que eu falei, né? Inveja, megalomania, raiva, de transformar isso em sintomas assim físicos. O indivíduo que tem uma úlcera, por exemplo, no estômago, no duodeno, o indivíduo que tem uma retocolite, que tem sempre doenças assim nas vias respiratórias, doenças ósseas, que tem desastres, toda hora está machucando, quebrando osso. São pessoas que têm problemas, que têm esse tipo de conduta de inveja, por exemplo, muito forte, e não quer ver, então arranja um meio de arranjar uma doença física para ficar ali. São praticamente 50% das pessoas que vão aos médicos organicistas não precisariam de nenhum médico. São pessoas que sofrem por questões psíquicas e quando tem um sintoma qualquer, uma dor qualquer, correm aos médicos para tirar a dor, para continuar agindo daquele modo inadequado, ruim, que sempre agiu. Ou então tem pessoas também com autoagressão, pessoas que se punem, né? Autoagressão é atacar a si próprio. Pessoas principalmente com sentimento de culpa, que não quer ver as culpas que comete, os males que faz, então começa a se punir, arranjando doença, criando problema no trabalho, jogando dinheiro fora, ou, quer dizer, arranjando meio de atacar a si próprio. Então, com doenças também físicas. Depois existe um processo chamado de identificação, né? Então, o indivíduo, ele acha que outro que ele imita, que ele tem muita admiração, que ele é igual ao outro. Por exemplo, um grande jogador de futebol, né? Ele acha que ele é igual àquele jogador. Então ele fica imaginando que ele é capaz de fazer o que aquele jogador faz. Ou então de um grande pensador, ou então de um santo, que ele é assim. Aí é o processo de identificação, e que ele foge de ver o que ele é realmente. Ou então de sublimação, né? Agora, de sublimação, que o Freud chamou, é um pouco diferente, porque na sublimação o indivíduo entra numa esfera superior de vida. Então, a pessoa consegue, por exemplo, nas artes, produzir trabalhos incríveis na pintura, na música, na cultura, né? Na questão de arquitetura. E aí ele consegue viver bem. Aliás, essa é uma forma melhor do ser humano viver. Ou então uma atitude de projeção, né? Essa é a pior de todas. O que é uma projeção? É um ato pelo qual o indivíduo não vê nele um problema. Por exemplo, ele é golpista, né? Então ele acha que ele não dá o golpe em ninguém, mas Pedro, Paulo, Manuel dão o golpe. Então ele acha que aqueles é que estão dando o golpe, inclusive nele, e não que ele é que está dando o golpe nos outros. Bom, eu dei esses exemplos, esses mecanismos que a gente fala, mecanismos de defesa, que o indivíduo usa para esconder a realidade e que torna ele, assim, doente. Agora, temos aqui a doutora Demar, temos o Léo e a própria Cláudia. Gostaríamos de ver o que, que eles têm a falar sobre a questão da neurose. Bom, doutor Kepp, o senhor falando sobre esses mecanismos de defesa, seriam os mecanismos de defesa da doença, né? Como que a pessoa defende a neurose dela? Por causa daquele outro mecanismo, o primordial, o básico, inicial, que é a inversão, né? Então, a pessoa invertida, como nós somos, a gente vê vantagem na gente ser neurótico. Então, a gente explica, racionaliza, dá longas explicações, ou então nega, briga, ataca, projeta, como o senhor disse, somatiza, né? Faz de toda a forma possível, imaginável, para a gente conservar um hábito neurótico, um valor que a gente acha incrível para a gente, que na verdade é uma coisa neurótica. Por exemplo, vamos ver, a vantagem que a gente vê em ser preguiçoso, né? Em não nos dedicar a uma atividade mesmo, como a gente poderia. Então a gente dá tudo quanto é desculpa, esse tipo de mecanismo, racionaliza, dá longas explicações do porquê não pôde realizar determinada tarefa que tinha que fazer. Ou então fica doente, arranja uma gripe, torce o pé, somatiza de algum jeito uma doença para não realizar aquilo que não quer realizar. Ou então, por exemplo, projeta no outro o motivo pelo qual não fez aquilo. Não, não fui eu que fui culpado, foi ciclano, beltrano que foi culpado. Ou então esqueci, inconscientizei, recalquei, reprimi. Esqueci, não lembrei o que eu tinha que fazer. Então não realizei determinada tarefa. Isso tudo porque a gente acha uma grande desvantagem no ato bom, em realizar o bem, seja para os outros, seja para nós mesmos. Por isso que tudo que é de mais importante que a gente tem para fazer na vida, tudo que é mais essencial, tudo que é melhor para nós, a gente faz esse tipo de coisa. A gente procrastination, que fala em inglês, postergar, né? A gente posterga aquilo, adia, e arranja todos esses mecanismos para esconder, para justificar e para defender a nossa neurose. Então, por exemplo, eu preciso estudar para uma prova, ou eu preciso estudar para ir bem, para ir melhor na minha profissão, e eu não estudo. Eu faço um monte de coisas antes, ou eu deixo de fazer, ou esqueço, eu fico doente para não realizar aquele bem. E tudo isso é por causa desse mecanismo básico que o Dr. Kepp descobriu, chamado inversão psíquica, que a gente vê uma vantagem numa conduta ruim, no mal, e uma desvantagem numa conduta no bem, numa ação no bem. E aí a gente acaba mesmo ficando doente, né? Porque aí vem todo o sentimento de culpa, angústia, e fica como uma panela de pressão. Então, para que é a terapia? A terapia é para a gente deixar vir para a tona, na nossa consciência, a noção, a percepção de que a gente, de fato, não quer o bem para a gente, para a nossa vida, né? E o Léo, acha o que sobre isso, Léo? Eu notei uma coisa aqui essa semana com três clientes, doutora Cláudia. Vamos ver se eu consigo explicar. Que dois foram um caso assim, de projeção, que é uma coisa comum que a gente faz toda hora, né? E que graças ao doutor Kepp e a descoberta da interiorização, a gente pode tirar vantagem disso, né? que é uma oportunidade muito boa para a gente se conhecer através do que fala dos outros. Então, esses dois clientes aqui estavam muito, sofrendo muito, porque estavam projetando. Uma moça se sentindo muito vítima da mãe, que ela já é adulta, mas achava que a mãe sempre preferia o irmão e que nunca deu muita bola para ela, etc. Sofrendo muito com isso. O outro, um rapaz casado com 3 filhos, então achando assim que a esposa não educava os filhos, né? E sofrendo tudo com isso. Bom, mas por outro lado, essa outra cliente estava muito chateada consigo mesma porque achou que estava percebendo como ela era preguiçosa. Então, eu vi o seguinte, que quando a gente projeta a pessoa, esses dois clientes, quando eles viram que isso era a atitude deles... Essa moça rejeita muito o afeto, que ela achava que era mãe, se acalmou muito. O que achava que a esposa não educa, ele associou os filhos assim a deixar soltas vontades. Então, a esposa representa que ele deixa a vontade, os lados ruins dele, então ele se acalmou muito. Agora, quando a pessoa vê nela mesma, como essa cliente, ela não aceitou. Porque ela sempre foi assim preguiçosa, então o fato dela estar percebendo era um passo além, muito bom. Mas ela estava rejeitando, então também estava sofrendo. Então eu acho que esse jeito que a trilogia analítica lida com a vida psíquica, que põe os pingos nos is e a pessoa se acalma muito e pode fazer uma vida mais produtiva, né? Quer dizer, se aceita, se acalma, né, Léo? Se aceita os próprios problemas, porque todos têm problemas. Então, a questão de ser são não é ser certinho e não ter problema, mas é aceitar, admitir os problemas que tem e trabalhar com eles. E o Ademar? Então, eu gostaria de citar que, assim, a gente que trabalha mais com doença física, né, e a gente trabalha aqui também como psicanalista, que, assim, os mecanismos mais comuns que a gente vê no hospital, por exemplo, é o mecanismo de conversão, né, e autopunição. Mas o que a gente percebe é que todos eles estão meio misturados, né? Eu vou citar um caso aqui que eu achei bastante interessante, de uma pessoa, né, que era o melhor vendedor da firma, e ele estava sempre entre os primeiros, né, lugares, né, ganhava prêmios e tudo, e estava faltando 3 ou 4 meses para casar. Mas a menina decidiu não casar. E ele entrou, assim, numa depressão profunda, né, e engordou praticamente 30 quilos em menos de 6 meses. Aí ele apareceu lá no consultório, comecei a conversar com ele, né? E a gente sempre, assim, tenta se aprofundar mais. E eu pedi, assim, né, uma associação de ideias, não diretamente, o que ele achava da atitude da ex-noiva dele. Ela falou, não, ela é muito bonita, assim, delicada, mas é uma pessoa muito agressiva. Aí eu interiorizei ele, né, mostrando que, vamos supor, ele não queria ter consciência de como ele agredia, assim, inclusive a própria beleza dele. Porque ele tinha um corpo bonito, ele falava, né, com ser 80 quilos, né, uma pessoa assim bem atlética, e ele estava com 110 quilos. Só que a pessoa às vezes não percebe que mesmo em doenças como a obesidade, quando a pessoa não tem consciência do próprio problema, ela pode desenvolver assim de uma hora para outra, porque descobriram nos Estados Unidos atualmente que é um mecanismo adrenérgico, que está ligado à adrenalina e ao estresse. Por exemplo, se eu estou num mecanismo de estresse muito violento, aquela alimentação que é para se transformar em caloria, ela se transforma em célula gordurosa. Então, é importante ter essa percepção para a pessoa assim, se conscientizar, né? Inclusive combater esse tipo de problema. É, então, fazer regime alimentar só não adianta, né, doutora Ademar? Doutora Ademar Monteiro é médico, mas também é psicanalista aqui na CITA, assim como o Léo, eu, o Dr. Kepp e outros analistas que atendem clientes aqui na Avenida Rebouças 3819. Na Sociedade de Psicanálise Integral, e nosso telefone é 3032-3616, código 11. E nós temos também uma série grande de livros de leitura terapêutica, que vocês poderão receber um catálogo com a relação deles, ou mesmo acessar o nosso site, que é www.trilogiaanalítica.org. Temos também programas de televisão, que são muito terapêuticos, e vocês conscientizando essas descobertas que o psicanalista Norberto Kepp realizou na psicossociopatologia, vocês poderão ter, evidentemente, um grande benefício, não só na cura das doenças psicossomáticas, orgânicas, mas também nas psíquicas e um grande desenvolvimento na sua vida pessoal. Como último aviso, eu queria dizer que nós temos um grande hotel Trilogia já em funcionamento na cidade do sul de Minas, de Cambuquira, onde nós desempenhamos lá uma série de palestras e imersões Os interessados também poderão acessar o site www.grandehoteltrilogia.org.br. Então, a semana que vem, estaremos neste mesmo horário com vocês. Até lá.